agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, ou melhor dizendo, muito bom final de tarde para si, ouvinte que está connosco aqui na Rádio Antena Web para mais um Diga Lá ao Senhor Fado, para mais 30 minutos dedicado a este tesouro português. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar consigo aqui no dia 13 de outubro do ano de 2010 para lhe trazer um pouco mais deste nosso tesouro português. Já sabe que os seus pedidos são sempre muito bem-vindos através de www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Estas são as duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. É só deixar-nos o seu pedido, dizer em que edição de Diga Lá ao Senhor Fado diária quer que passe, ou na primeira ou na segunda, e nós depois passamos então o seu pedido ou a sua dedicatória, aquele fado que tanto queres ouvir. Vamos começar com um pedido de Adriana Bateira, que nos pediu Canção do Mar, na voz de Mísia. Logo depois ficamos com Fado Marialva, na voz de António de Melo Correia. E terminamos esta nossa primeira seleção de fados com É Tão Bom Ser Pequenino, na voz de Anabela. Muito obrigada à Adriana Bateira, nossa ouvinte, que nos pediu então a Canção do Mar, na voz de Mídia. Aqui está ela, bem como os dois fados escolhidos por nós, para ti, que está aí desse lado. Fique por aí e desfrute aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Portugal,

cheirinho me sentia, até mesmo apetecia comê-la só pelo cheiro, e a sua fama foi tão. E o povo então era vil, travessa do cotovelo e roubadora de sinal. E o povo então era vil, travessa do cotovelo e roendo o arsenal. Lisboa, quando eu era pequena, a minha casa era toda a minha rua. Adormecia no pregão de uma farina, a luz que tinha era do sol e a da lua. Adormecia no pregão de uma farina, a luz que tinha era do sol e a da lua. Andei ao colo, amei até aquelas vielas. Era Lisboa uma cantiga num jardim, um mar de luz que entrava em todas as janelas. Era uma festa que eu vivia só para mim, um mar de luz que entrava em todas as janelas. Era uma festa que eu vivia só para mim. Mas Lisboa está mudada como eu, já não se veste com a luz da primavera. Senta-se à mesa num café que já morreu, longe de mim que não deixei de ser quem era. Senta-se à mesa num café que já morreu, longe de mim que não deixei de ser quem era. Ai, que saudade da Lisboa pequenina, tenho saudade da Lisboa que eu perdi. Perdi a luz daqueles tempos de menina, quero voltar, voltar atrás, voltar a ti. Perdi a luz daqueles tempos de menina, quero voltar, voltar atrás, voltar a ti. Perdi a luz daqueles tempos de menina, quero voltar, voltar atrás, voltar a ti. Chegamos ao fim da nossa segunda emissão de hoje, segunda e última. Amanhã cá estamos para mais duas emissões desta nossa alma portuguesa, entre as 13 e as 13h30 e entre as 19h30 e as 20h. Já sabe, contamos consigo e cá está, com aqueles pedidos que você deseja fazer, aquele fado que deseja ouvir. É só escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então deixar-nos o seu comentário em www.radioantenaweb.info. Indique-nos o seu nome, o fado que quer ouvir, se quer dedicar, e diga também em que edição diária quer ouvir, se na primeira, se na segunda. Nós, claro, passamos então o seu fado. Assim, desejo-lhe uma ótima tarde. Vamos terminar o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje com Teresa Tarouca, Meu Bergantim. E terminamos mesmo a nossa emissão de hoje. Fechamos por hoje a nossa emissão com A Rosinha dos Limões, na voz de Nuno da Câmara Pereira. Desejo-lhe então um resto de tarde do melhor possível, uma noite também muito boa, que tudo lhe corra pelo melhor, e amanhã estamos cá